sentindo a sua falta. Nada mais importa. Sem você meu mundo não gira. Liga a porta. Finge que eu sou forte, mas meu ponto fraco.